só queria avisar, bandidos, tenho medo de vocês. Por favor, pelo amor de Deus, não mexam com ninguém da minha família. Não me leve a mal. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarrega os pentes. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarrega os pentes. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. E o que ontem era sonho, hoje é real. Seja no frio, andando a mil pelas ruas da capital. Interior, onde for, se tem Hollywood, tubi no tambor. Gangsta, aqui está. E aterrorizador, a cada crime cometido, a cada inocente baleado, a cada juiz corrompido, a cada presídio rebelado, a cada bala que tira a vida de jovem inocente, a cada dose de chivas, a cada grama de êxtase treme. Socióloga aqui no alto dos prédios sente a privacidade afligida pelo circuito interno de filmagem de tocar na cara ladrão, age pelas garagens. Cê vê que a vida não vale os milhares pela própria privacidade. E o que hoje causa um baque aterrorizante como eutanásia é ver a própria filha como puta ser traficada. E os moleque grita memo. Todo corre é desse jeito, gosto de ouro e o whisky nas baladas com os parceiros. É rico os irmão, debater as disciplinas. Quem deu pé, quem deu me tropeçou na periferia. Não me leve a mal. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarrega os pentes. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarrega os pentes. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. E na democracia o bagulho é pra lá de nervoso, cabuloso. Quem diria que os homicídios dolosos se pã reduziriam em meia um milhão de fita. Eles lá, nós aqui, cada um faz sua política. E nos ataca o centroavante, vem com as nove e balança. Mais do que confiante, faz estremecer a tranca. Se tiver opressão, vai ter família de agente. Diariamente em cortejo funerário, infelizmente, meu Deus, tem goleiro mandando esquartejar atriz pornô. Reflexo complexo desse sistema de dor e de ódio que impotencializa a periferia. Bem que aqui eu preferia não ter que citar os polícia, mas ter pouco se masturbando ao ver criança na internet, quando não assassinando ou estuprando mulheres em série. Na terra da rota, a Rotan, a força tática inocente nos jazigos superlotando penitenciária. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarrega os pentes. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarrega os pentes. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. É que meu rap é como um câncer degenerativo pro boy de Lamborghini, a filha do empresário rico. Pro rapper que tampa ouvido, rebola no baile funk e diz que o som é nocivo, ultrapassado e ignorante. São mais de duas décadas e tem orgulho em falar. Político fica em choque quando nós vem dialogar. Problemas sociais, sistema financeiro, a vida pregressa no cárcere e sofrimento do detento. Tô no meio da faixa de Gaza brasileira periférica, escrevendo outro roteiro que breve será sucesso nas telas. Na caçamba da Maroc, de placa trocada, o caixa eletrônico arrancado da agência bancária. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarrega os pentes. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarrega os pentes. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração.